nos céus e na terra, tudo foi criado. No dia sétimo, o descanso é guardado. Deus olhou pra sua obra, viu que era bom. Bendito é o tempo onde o amor se fez som. Glória a ti, ó Criador, renovando a vida com teu amor. No Éden, em comunhão, nossas almas dançam em adoração. Pó da terra o homem formou, sopro da vida em seu ser ele soprou. Um jardim de beleza, árvores a florescer, o rio da vida nos ensina a viver. Glória a ti, ó Criador, renovando a vida com teu amor. No Éden, em comunhão, nossas almas dançam em adoração. E ao ver a solidão que Adão enfrentou, Deus trouxe à mulher o amor que ele sonhou. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, na união encontramos nosso lar tão grande. Glória a ti, ó Criador, renovando a vida com teu amor. No Éden, em comunhão, nossas almas dançam em adoração. De toda árvore podemos nos alimentar, mas o bem e o mal não devemos tocar. Guardamos a vida em teu caminho andar, teu propósito em nós sempre a nos guiar. Glória a ti, ó Criador, renovando a vida com teu amor. No Éden, em comunhão, nossas almas dançam em adoração. Em cada passo, em cada respirar, celebramos o dom que é amar. Em ti, Senhor, encontramos paz. No jardim da vida, onde tu